novamente observo no seu olhar. Novo abrigo pro meu eu, no seu peito meu novo lar. Lua brilha em harmonia na espera do sol raiar. Vida nova, nova aurora, passo horas a pensar. Passo horas a te amar, sussurros no pé do ouvido. Sinto no fundo da alma seu beijo, trago comigo. Sentimentos são sementes plantadas no infinito. Mesmo mudo de bom mundo, pois sei que fará sentido. Como as vozes que anuncio e dão a mim o poder. Poder imaginar um novo a meu modo, a meu ver. Momentos irei viver, crescer e te ver crescer. Caminhos vou percorrer, vencer e te ver vencer. Tudo isso é pra você, é pra ficar na memória. É pra nunca esquecer de quem escreveu a história. Momentos eu e você, enquanto chave lá fora. É por ela e pra ela que espera a nova aurora. Te quero sempre nos meus braços, pra sempre te quero minha. Te quero no meu castelo, pra sempre minha rainha. Pra sempre sua companhia, pra sempre irei te amar. Te quero sempre ao meu lado, pra sempre poder sonhar. Te quero sempre nos meus braços, pra sempre te quero minha. Te quero no meu castelo, pra sempre minha rainha. Pra sempre sua companhia, pra sempre irei te amar. Te quero sempre ao meu lado, pra sempre poder sonhar. Seja bem-vinda, vem sonhar o sonho que eu sonhei. Você é a rainha do reino que eu sou o rei. Sobre o tapete vermelho te guiarei. Seu coração é meu tesouro, no peito foi o que eu guardei. Vem, me abraça, me beija, diz que me ama. Te quero a cada hora, minuto, dia, semana. Menina, mulher, à noite, de pé no sofá, na cama. Minha boca beija sua boca, no corpo pele de drama. Me chama que eu te devore, de novo devoraria. De letra decoro verso, que verso em harmonia. Sozinha já bastaria, só minha, te quero minha. Todinha, frente aos meus olhos, transformo em poesia. Diria, mas quem diria que um dia eu te diria. Te amo, que te amaria, de dia, de noite, dia. Que um dia o sol brilharia e traria sua companhia. Pra aquecer meu coração em cada madrugada fria. Pra sempre te quero minha, te quero no meu castelo. Pra sempre minha rainha, pra sempre sua companhia. Pra sempre irei te amar, te quero sempre ao meu lado. Pra sempre poder sonhar, te quero sempre nos meus braços. Pra sempre te quero minha, te quero no meu castelo. Pra sempre minha rainha, pra sempre sua companhia. Pra sempre irei te amar, te quero sempre ao meu lado. Pra sempre poder sonhar. Puta, mano. De novo, mano. Puta que pariu. Telefone agora, mano. Alô? E aí, Cezão? Firmeza total? E aí, quem é, mano? É o Muttley, mano. Fala, Johnny, maluco sinistro. Tava dormindo, velho. Você me acordou, mano. Firmeza. Então, não, eu queria saber. Você vai colar no Kaique hoje lá, né? Vou, né? Tem que gravar, né? A P9 é meu destino, mano. Então, demorou, é isso mesmo, a sessão hoje tá boa, não esquece o Kimbo, hein, mano? Demorou, vai ligando o Renan, vou passar a pegar o Pizol, quando tiver chegando em Santana eu ligo pro Kaique. Falou, Johnny. Falou, tamo junto.